e só foi se acampar. Quando a fonte de Arote rumo ao norte, o exército midianita de Moré não quis passar. Deus me falou, há muita gente contigo, pra vencer o inimigo, é mistério obedecer. 32 mil está sob o teu comando, faça pois o que eu te mando, pois sou eu quem vou vencer. Deus é contigo, ó varão muito valoroso, comandante destemido e temente ao Senhor. Vai nessa tua força, jovem corajoso, vai defender o meu povo, tem ouvido o seu clamor. 22 mil homens covardes desistiram, 10 mil homens preparados ficaram com Gideão. Mas Deus me disse, ainda há bastante gente, faça-os descer as águas, eu já tenho a solução. Os que beberem, lambendo a água, separe, somente 300 homens Gideão pode escolher. Disse o Senhor, pode ir com esses 300, eis que estarei atento e a batalha vais vencer. Deus é contigo, ó varão e valoroso, comandante destemido e temente ao Senhor. Vai nessa tua força, jovem corajoso, vai defender o meu povo, tem ouvido o seu clamor. De 100 em 100 Gideão se separou, entregou a cada homem tocha, cântaro e buzina. E rodearam o arraial dos midianitas, que estavam acampados sobre uma vasta campina. Quando tocaram todos de uma só vez, o exército midianita o local abandonou. E Gideão com seus homens valorosos voltaram vitoriosos. Nosso Deus é vencedor. Deus é contigo, ó varão